Senhor Deus, podemos perder muitas coisas na vida. Um dia vamos perder até a vida do corpo, mas nós não podemos perder a vida contigo jamais, Senhor. Nós te pedimos que nessa noite, de novo, teu Espírito trabalhe em nós. Espírito Santo, o Senhor mesmo diz na palavra que as coisas não acontecem por força e por violência. Uma pessoa não se converte por pressão. Alguém não muda de vida apenas também por boa vontade. Mas eu te peço, Senhor, convence a cada um de nós a respeito da nossa maior necessidade, de viver perto de Ti e viver, Senhor, para a Tua glória. Fala conosco agora, Pai. Fala conosco. E nós saiamos daqui hoje melhores do que entramos. Saiamos mais crentes em Ti, com a fé mais fortalecida e com poder para ter vitória sobre tentações, sobre lutas, para termos vitórias no nome de Jesus. Assim oramos e sabemos que o Senhor vai nos abençoar com a Tua santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. E Deus vai nos abençoar com a Sua santa palavra. Quem está conosco há mais anos sabe que nós nunca abrimos mão de pregar a Bíblia. E quem está conosco há pouco tempo, está vendo que nós insistimos em pregar a Bíblia. Sabe por quê? Porque de Deus e da palavra de Deus vem toda a sabedoria que nós precisamos. Tudo vem do Senhor. Também do Senhor vem saúde, do Senhor vem paz, do Senhor vem salvação, tudo vem do Senhor. Lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz que todas as riquezas, e materiais e espirituais, todas as riquezas estão escondidas em Cristo Jesus. Se estão escondidas nele, nós precisamos cavocar, cavocar, cavocar. E vamos usufruindo dessas riquezas que estão no Senhor. Amém? Domingo, quem esteve no culto à noite, foi uma das palavras mais edificantes. Obrigado. Uma das palavras mais edificantes que Deus já nos deu aqui nessa igreja. Quem não pôde acompanhar domingo, pode pegar pela internet. Se não está lá, já vai estar. E eu comecei pregando domingo o Salmo 111. E hoje é uma continuação da pregação de domingo. Por isso eu vou recuperá-la brevemente. Pode abrir o Salmo 111 comigo? Ainda que não é a pregação, mas eu preciso recuperar um pouquinho, para quem não esteve, entenda a sequência que está sendo dada. Salmo 111, versículo 3. Verso 3. Ali diz assim, falando a respeito de Deus: em suas obras existe glória e majestade. E assim nós começamos o culto de domingo. E quando falava aqui de glória, em tudo que Deus fez, em tudo que Deus continua fazendo, seja agora na natureza, seja as obras, os feitos dele, da atualidade para conosco, em tudo isto há uma beleza, há também uma grandeza. Em tudo que Deus fez tem força. Logo, a gente percebe a presença de Deus em tudo. Tem, diz ali, majestade, que significava excelência. E aí eu cheguei a dizer a vocês, irmãos, que quando uma pessoa, seja cristã ou não, ela faz o melhor, ela trabalha com excelência, ela está nesse item sendo semelhante a Deus, porque aqui a palavra majestade significa excelência. Superioridade, sublimidade em tudo que Deus fez. Tem então beleza e falei uma outra coisa, por que que as empresas que vendem cosméticos estão cada vez mais ricas e vendem mais, mais, mais? Porque Deus é belo. Ainda que nós não conhecemos a figura, a imagem dele. Mas ele se revela pela sua palavra. Em tudo que ele faz tem beleza. Se você já parou para olhar uma simples flor. Simples para nós, mas até hoje ninguém criou uma. A não ser Deus. A complexidade que tem, Jesus disse, observem os lírios do campo. Toda, além das cores, todo o aparelho reprodutor feminino e masculino que está dentro da própria flor. Lembra ainda que nós estudamos? O geneceu, o androceu que está ali dentro, lembra ainda? O androceu é a parte masculina da planta. O geneceu é a parte feminina. E aí as mulheres que vão no ginecologista fica fácil saber, ah, o geneceu é a parte feminina. Tá? Mas por que que as empresas de cosmético crescem? Porque o ser humano, e em especial a mulher, quer estar bonita. Parabéns, mulheres. Continuem gastando em cosméticos, mais linda vocês vão ficar. Vocês sabiam? A minha gasta em cosmético. E eu não fecho a mão para ela. De repente alguém ia pensar que eu ia dizer o contrário, né? Eu quero uma esposa bonita e cheirosa. Vocês aí, homens, como é que é? É isso aí? Quem quer uma feia e fedorenta? Pode levantar a mão. Vai ter, se quiser vai ter. Mas Deus criou assim, irmãos. Às vezes o pessoal diz, é vaidade. Pode ser que tenha gente que se excede. Pode sim. Mas isso é parte da constituição humana. Ser belo. Porque nós fomos feitos conforme a beleza de Deus. E a excelência de Deus foi colocada em nós também. Em tudo que Deus faz, tem glória e tem majestade. Mas aí nós domingo fomos ao Salmo 8. E lá no Salmo 8, versículo 6, diz que Deus coroou o ser humano. Colocou uma coroa na cabeça do ser humano. E é formada por duas coisas. Glória e honra. Nas coisas criadas, flores, plantas, estrelas, bilhões de estrelas, nas coisas criadas, nós vimos o poder e a beleza de Deus. Mas no ser humano nós vimos a beleza, o poder e mais um item, a glória de Deus. E a palavra do Salmo 111 que fala de glória, lá no Salmo 8 é outra glória. Lá do Salmo 8 diz que Deus colocou a presença dele, isso é chamado de glória, dentro de nós. Portanto, não tem nada mais perfeito do que o ser humano. Os estudiosos da medicina e do comportamento humano continuam estudando, e vão estudar muitos anos pela frente, e não vão descobrir tudo. Nós temos dentro do nosso cérebro 200 bilhões de neurônios. Eu nem sei quantos zeros são isso, mas são muitos zeros, né? 200 bilhões de neurônios que se comunicam entre si com pequenos tipos choques elétricos. Eu estou falando e está acontecendo dentro da minha cabeça. Você está me ouvindo e o teu ouvido lá tem conectado a neurônios. Você está me vendo, tudo está funcionando lá dentro. Coisas minúsculas. Falei que para uma mulher ficar grávida, olha, a gente vê a grandeza de Deus nas grandes coisas e a grandeza de Deus nas pequeníssimas coisas. Quando o casal tem então um momento de intimidade, o homem emite 200 milhões de espermatozoides numa vez. 200 milhões, sabe o que significa isso? Toda a população do Brasil, numa relação de intimidade. De toda a população do Brasil, somente você ou a sua mãe ficou grávida de você. 199.999.000 pequenas sementinhas se perderam. Só uma fecundou. Que Deus é esse? Agora no bom sentido. Um Deus grandiosíssimo. Eu disse que para ir até a estrela vizinha, que é o Sol, levaria 21 anos de avião sem parar, só para ir. Para ir depois a nossa estrela, o planeta Vênus, levaríamos 210 anos de avião sem parar, só para ir. Se alguém embarcar nisso, um dia tiver a viagem para Vênus, já se despeça de toda a sua família, porque nunca mais você vai vê-los. Olha a grandeza. O Salmo 8 diz que nós podemos ver Deus naquilo que Ele faz, a grandeza dEle nos céus. Quando contemplo os céus, obra de tuas mãos. É como que o salmista estava olhando para os céus, a noite estrelada, e ele ficava embasbacado, olhando tudo aquilo, e diz: Deus, isso tudo é mão do Senhor. Então você percebe, assim nós começamos, mas no ser humano tem algo maior. Tem a presença de Deus. Em você, pode ser que você chegou aqui hoje e a gente começa a ter, às vezes por problemas pequenos, outras vezes por problemas grandes, e pensando, a vida não vale a pena, eu sou um zero à esquerda, eu sou uma negação, eu isso, eu aquilo, tudo de ruim. Mas Deus fez tudo de bom e perfeito e belo. Deus fez assim. É bem verdade que a nossa beleza exterior, ela foi perdida com o pecado, boa parte, mas não toda. Ela foi, então, danificada. Nossa saúde com o pecado de Adão e Eva foi danificada. Agora, tem uma coisa que nós perdemos totalmente, não só danificado. Aquela glória que fala o Salmo 8, aquela foi perdida. Então nós temos duas coisas hoje na nossa constituição humana. Temos coisas danificadas: saúde, emoções, quando vem uma ira, quando vem um ódio, quando vem uma inveja, é um sinal que está danificado. Isso na emoção e no corpo. Quando você tem uma gripe, tem um resfriado, tem outra doença qualquer, é um sinal que tem um dano. Mas espiritualmente, eu preciso que você me acompanhe, já vamos entrar na pregação de hoje. Mas espiritualmente, teve perda total. Perdemos a glória de Deus. Se fisicamente e no nosso natural não perdemos tudo, no espiritual perdemos tudo. Perdemos Deus. E agora vamos começar a pregação de hoje. Domingo eu expliquei tudo isso em mais de uma hora. Agora eu resumi em 5 minutos. Eu não vou fazer isso sempre, viu? Porque tem que ouvir na internet agora para recuperar tudo. Você quer ver, abrir a palavra comigo? Ali no Salmo 72. Nós estamos lendo os Salmos. Eu sempre digo e vou dizer aqui para vocês, irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais crente eu fico. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais amo a Deus, mais perto do Senhor estou. E tem que ser assim entre todos nós. Salmo 72, 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Lembre que nós estamos falando de glória. Glória tanto no sentido lá, beleza e perfeição, mas agora eu estou afunilando o assunto para a presença de Deus. Então, da presença de Deus se encha toda a terra. Vamos a um outro livrinho pequeno, não sei se todos vamos achá-lo, Abacuque. Um profeta bem pequeno. Se você não achar também, não tem problema. Ali diz, no capítulo 2, o versículo 14. Abacuque 2, 14. dá uma folhadinha. Eu acho que alguns irmãos vão dizer, sumiu. Ei, não, ele está aí, ele está aí. Abacuque 2,14. Diz assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento, entenda, da experiência com a glória do Senhor. Da mesma forma que as águas enchem todo o mar. Meus irmãos, é muito importante nós conhecermos Deus e conhecermos a nós próprios. Deus, quando nos criou, Deus repartiu conosco, compartilhou conosco algo, além da beleza dele, além da perfeição dele, ele compartilhou conosco a presença dele. Dentro do ser humano original, tinha a presença de Deus. Quando Deus criou uma árvore, Deus criou, quando criou um animal, criou. Mas quando criou o ser humano, teve uma diferença. Sabe o que foi que Deus fez depois de esculpir o ser humano? A Bíblia diz que Deus soprou no ser humano. Deus compartilha do Espírito dele. Eu peço que você me acompanhe, porque eu tenho que acompanhar o raciocínio, senão não pega. Deus compartilhou algo dele e pôs dentro de nós. E isso era, lá no início, o Espírito Santo. Podíamos chamar também de glória, a glória da presença dele. Deus não se inspirou em nenhuma outra coisa, tudo já estava criado. No sexto dia criou o ser humano. Deus se inspira nele próprio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. E eles disseram, vamos criar um ser humano, vamos. E em quem é que a gente vai se espelhar? Com certeza, qualquer um dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, disseram, vamos nos espelhar em nós mesmos. Vamos encher a terra, vamos, mas de alguém semelhante a nós. De alguém que carregue a nossa presença em si. E aí, então, o Senhor cria o ser humano e compartilha com o ser humano o próprio Espírito Santo. Sabe para que que Deus criou o ser humano? Porque esse lugar aqui, vamos dizer, esse planeta aqui escolhido por Deus, Deus queria que aqui habitassem criaturas semelhantes a Ele, que o representassem. Deus não apenas queria povoar a terra, vamos encher a terra de seres humanos. Lembra, cada ser humano era portador da presença de Deus. E aí o Senhor diz logo para o primeiro casal, para eles crescerem e se multiplicarem, e encherem a terra. O que é que eles iam, ao encher a terra de seres humanos, levar por todos os cantos do mundo? A glória de Deus. Não era só povoar, porque o ser humano ali, originalmente, ele estava com essa glória, mas isso, agora vem o mas, isso foi perdido. E aí o ser humano continuou a multiplicar-se, mas aí multiplicando também problemas, dores, injustiças, como continua até hoje. Aí Deus fez o seguinte, como Adão e Eva, os seres humanos perderam a glória, Deus escolheu um povo. E aí Deus pegou e botou essa presença dele num povinho que não era nada. Um povo que era escravo lá no Egito, miseráveis, passando fome, Deus escolhe aquelas pessoas. E sabe o que Deus fez? Pôs a glória dele no meio do Israel do Antigo Testamento. Disse para Moisés: lidera essas pessoas, leve-as para a terra prometida, e logo nos primeiros 2 meses, Deus tinha dado orientação para Moisés construir um tabernáculo, uma tenda. E sabe para que Deus mandou construir a tenda? E quando foi inaugurada aquela tenda, diz ali na Bíblia que a glória, essa presença perdida, essa presença veio sobre Israel. Com isso, sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou aqui de novo. Eu estou aqui de novo. Eu quero habitar no meio de pessoas. Nós sabemos, lendo o Antigo Testamento, que Israel falhou. Vejam, primeiro casal tinha glória, falhou. Israel tinha glória, falhou. Deus podia dizer: vou desistir de tudo, não quero mais nada. Estou chateado, vou acabar com os seres humanos. Mas Deus é amor. E Deus não muda seus planos iniciais. Olha o plano inicial de Deus com o primeiro casal. Pôs em nós a sua presença. Aquilo foi perdido, pois Israel, a sua presença, foi perdido. Deus chegou a silenciar 400 anos. Do Antigo Testamento para o Novo, nessa página que tem em branco nas nossas Bíblias, ali tem 400 anos de silêncio de Deus. Deus não mandou profeta, Deus não levantou mais ninguém de maneira para redigir alguma coisa que ficasse para nós. Deus se calou. Mas Deus não muda seus planos. Deus queria encher a terra com a sua glória. A terra era para ser uma extensão do céu. É. Alguém poderia dizer, se fosse um anexo do céu. É isso para ser a terra. Então foi perdido o primeiro casal, foi perdido por Israel. Deus se fechou um tempo para o ser humano experimentar o que é viver sem Deus. Deus se fechou. Mas o amor de Deus não conseguiu ficar fechado em si próprio. E Deus, ainda que deu uma pequena interrupção de 400 anos, em manifestar a sua glória. Um dia Deus disse lá no céu: meu filho, é chegada a hora de tu ir lá e levar de novo a minha glória. Meu filho, vai. E sabe o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou. A palavra habitar significa construir uma tenda. Lembra a tenda do Antigo Testamento? O verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos com os nossos olhos, João está escrevendo, vimos com nossos olhos a sua glória. Aquela que Adão perdeu, Israel perdeu, agora está em Cristo, no Filho de Deus. Vejam, Deus insiste em dar para nós a sua presença. E onde a glória de Deus está, onde a presença de Deus está, olha para que tudo que Jesus fez. Ali tem milagres. Ali tem curas, ali tem feitos que revelam exatamente essa grandeza de Deus, revelam o brilho de Deus. Sempre que a Bíblia fala de glória, é algo assim que tem, além da presença, sempre tem um ambiente de luz, muita luz. Se você vê como encerra o Apocalipse, capítulo 21 e 22... Tudo lá é lindo, perfeito, brilhosíssimo. Onde a glória de Deus chega, olha para Jesus. Mas e aí quanta gente nos dias do Senhor? O Senhor veio, milhões de pessoas não viram nada, não perceberam nada. Era mais uma criancinha pobre que nasce lá em viagem, que a sua mãe estava em viagem e nasce numa manjedoura, num coxinho de animal. Quando ele morre na cruz, ah, para a maioria era mais um revoltado que foi crucificado pelos pessoal do Império Romano. Mas ali, em ambos os lugares, lá na estrebaria, lá na cruz, estava Jesus. Dentro da sepultura, rolaram uma pedra grande para se certificarem que aquele defunto não sairia dali. Mas quando vem a glória de Deus, essa presença que vem transformando tudo, não tem pedra, não tinham soldados, vigias que pudessem reter o poder de Deus. Deus quer encher o mundo com a sua glória. Tá bom, Jesus veio, e agora? O Senhor levantou um novo povo. Esse novo povo se chama igreja. Igreja, que eu não posso falar de instituições. Falo de pessoas que amam o Senhor. Isso é igreja. Deus levanta a igreja. E sabe o que, que Jesus fez? A palavra de Deus diz lá em João 17, 22. O Senhor disse: Pai, eu lhes tenho transferido a minha glória. Os discípulos começaram a crer para valer no Senhor. Após o Senhor ter multiplicado ou transformado água em vinho, diz na palavra que o Senhor manifestou a sua glória naquele casamento, que tinha faltado vinho. E os discípulos creram nele. João capítulo 2. Mais adiante, quando Jesus está quase subindo de volta ao Pai, ele diz: Pai, antes de subir, eu preciso fazer uma coisa para os discípulos. Eu preciso transferir a glória. No Antigo Testamento tem uma palavra que é usada para isso, uma palavra específica. E o Senhor Jesus transferiu a glória. Portanto, se você já é um crente em Jesus, um homem, uma mulher que ama a Jesus, que se converteu e tem andado com Jesus, você é portador da glória. O que Adão perdeu, o que Israel perdeu, o que Cristo teve na plenitude e transferiu para nós, está sobre nós. Já pensou quem tu és em Cristo? E por causa de Cristo, quem tu és? Que valor tu tens? O investimento que Deus fez em ti? Pois bem, essa glória foi transferida para nós que cremos. Mas e o que a Bíblia fala do mundo aí fora? Dos nossos amigos que não conhecem Jesus? Dos colegas de trabalho? Sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz que o mundo carece da glória de Deus. Todos pecaram, lembram? Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem. Outras Bíblias diz: estão destituídos da glória de Deus. Olha o que eu disse, nós na queda do ser humano perdemos beleza, nós devíamos ser muito mais lindos que somos. Perdemos saúde, perdemos muita coisa. Foi danificado. E o pior, perdemos a glória. Mas isso foi reposto para nós por causa de Jesus. O que eu estou dando hoje à noite aqui, irmãos, não sei se todo mundo está compreendendo. Isso aqui não é leite espiritual. É churrasco espiritual. Se vocês viram, eu comecei em Gênesis e já estamos no Novo Testamento e já chegamos até nós. Quantos mil anos passamos rapidamente aqui? Agora, o mundo aí fora não tem a glória. Não tem entendimento, não tem experiências com Deus. Quando a gente conversa, às vezes, com pessoas que não conhecem nada de Deus, no meu coração me dá uma pena delas. Estão se esforçando para sobreviver. Não estou falando só a questão financeira, não. ter vida, estão tentando ser felizes, se agarrando aqui, se agarrando ali. E sabe o que lhes falta? A presença. Tem gente que tenta ser feliz de um jeito, outros de outro, e aquilo tudo acaba, de alguma maneira, em vazio, acaba em nada. Mas quando nós temos a glória, por isso que eu disse, nós podemos perder muita coisa na vida, mas não podemos perder aquilo que Deus tinha dado no início e que voltou a dar diversas vezes na história e depois, a partir de Cristo, deu a nós de novo. Quando um crente se desvia, sabe o que ele perde? Bom, se ele manter-se desviado, vai perder a salvação eterna. Mas ele já perdeu agora, imediatamente ao desvio, perdeu a presença de Deus. E quando perde a presença de Deus, começam a se acumular problemas sobre problemas, e você faz de tudo, e sempre está remando e não sai do lugar. Pois bem, o mundo está aí fora, meus irmãos, e Deus quer que o mundo conheça a sua glória. O que a igreja vai fazer? Sabe qual é o tom da pregação hoje? É um tom missionário. Porque Deus não mudou de plano. Deus quer encher o mundo, Abacuque diz, né? Com a sua glória, a presença. Nós, aonde nós formos, carregamos conosco a presença de Deus. O mundo não conhece isso, mas precisa conhecer. Precisamos levar Deus às pessoas. Pode ser que elas não vão aceitar, mas continue levando. Continue amando mesmo quem nos rejeita. Continua amando e dando testemunho a quem é indiferente. Continue. Afinal, podemos dizer, você representa Deus. Deus te escolheu para representá-lo, assim como tinha escolhido Adão e Eva para representar. E Deus quer que a gente tenha agora muitos, multiplicação de filhos espirituais para encher o mundo com a glória dEle. Fala de Jesus. Além de falar, mostra Jesus. Às vezes as pessoas que a gente conhece se desviam. Um vem, volta, vai e volta. E aí as pessoas dizem, pastor, agora me converti, agora vai. Sabe o que eu digo? Com jeito, mas digo a verdade toda. Tu vais ter um tempo para provar que te converteu. Mas tem que mostrar. Irmãos, andar com Deus não é discurso. Nós vamos dar testemunho sim, mas isso tem que ser acompanhado por uma vida coerente com o discurso. Se não, sabe o que Jesus disse? Se nós tivermos uma vida assim de palavra e não de ação, nós vamos ser como o Senhor disse, o sal perdeu o sabor, nada mais serve a não ser ser pisoteado pelos outros como forma de desprezo. O mundo precisa ver Deus em nós da mesma maneira que viu Deus em Cristo. Viu depois Deus nos apóstolos, viu Deus nos primeiros chamados pais da igreja, grandes homens, grandes mulheres de Deus, naqueles primeiros 300, 400 anos do cristianismo. O mundo precisa ver. Deus não mudou. Que bom. Apesar das decepções que a humanidade aprontou ao Senhor e talvez até nós individualmente, Deus não desistiu. Porque Deus não muda. A palavra de Deus, Ele mesmo diz, eu não mudo. Ainda que tenha os fracassos nossos, Deus não muda. Ele aguarda sim que a gente volte a Ele. E depois de ser então portador da glória, dissemine, espalhe essa glória aonde você for. Às vezes, irmãos, às vezes tem crente espalhando a semente do diabo, né? É, tem. E aí, amém ou não, hein? É, infelizmente, amém. Crente espalhando intriga, mau exemplo, Isso é semente do diabo. Estão disseminando algo também. Mas nós fomos chamados por Deus para espalhar, e assim o mundo será cheio da glória. Deus não mudou. E se nós precisamos retornar a Ele, retorne. E se você não está espalhando a glória, diz: Senhor, eu me decido diante do Senhor a dar bons testemunhos de palavra e de ação. Afinal, esse mundo precisa conhecer Deus. Alguém disse aqui outro dia, falando, se você se converteu, te lembra que você não é o único, o último a se converter. Tem muita gente ainda para se converter. Tu não era o último da fila, Deus tem muito mais gente, essa fila é imensa. E Deus quer espalhar a sua glória. Tu quer cooperar nisso? Meu irmão, minha irmã, quer cooperar nisso? De espalhar a glória dele? Você foi chamado por Deus para ser sócio de Deus nessa divulgação da presença dele, mundo afora. Seja ali o teu mundo onde tu vive ou qualquer outro lugar. Que você experimente a glória na tua própria vida. Que você usufrua, aproveite a glória, o que traz de benefício, bênçãos para nós, aproveite. Mas tem um passo mais. Precisa divulgar a glória. Experimente, aproveite e divulgue. Aceita isso? Aceita? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia! Eu queria, em primeiro momento, te pedir que você agora orasse, primeiro por você próprio. Se você está distante da glória, da presença, pode chegar ao Senhor e dizer: Senhor, estou de volta. Fale com Deus por um momento. Pode falar com o Senhor. Se você está morno ou frio para com o Senhor, Senhor, a tua palavra me despertou de novo. Eu quero estar ativo, Senhor. Pode dizer, se este for o teu caso. Se você tem andado com Deus, na sua vida particular, familiar, mas agora não tem divulgado a glória de Deus. Não é só para você usufruir da glória. É para espalhar a glória. Afinal, quando Deus disse que o homem e mulher deviam se multiplicar e ter filhos, era muito mais que povoar, era espalhar a glória de Deus na terra. Esse propósito está de pé da parte do Senhor, e você foi convidado por Deus para espalhar a glória. Se você aceita, só tu podes dizer: Senhor, podes contar comigo. Deus só aguarda essa resposta, porque Ele quer contar contigo. Ele quer contar contigo. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, da mesma maneira como as águas cobrem o mar. A terra só vai se encher se nós fizermos a nossa parte na propagação desta glória. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha cada vez mais sobre cada um de nós aqui. Você concorda comigo? Pode dizer: sim, Senhor, eu concordo com o que o pastor ora. Vem, sim, Senhor. ali onde precisa restaurar a tua glória, restaura em nós, Senhor. Aquilo que tinha sido totalmente perdido foi dado de novo. Jesus chegou a dizer que transferiu. E eu recebo essa transferência, Senhor. Você pode também dizer isso? Eu recebo essa transferência de glória. Essa presença gloriosa e maravilhosa, eu recebo da minha vida. E eu quero ser beneficiado com a glória, com o poder do Senhor, com paz, com cura, com vitórias. Isso é o benefício da glória, meu irmão. Mas por último, eu tenho que te dizer mais um aspecto. Se você quer diante de Deus, comigo, nós aqui juntos, dizer: Senhor, eu quero ser um divulgador da glória. Você pode dizer isso para Deus: sim, Senhor, eu estou nisso. Eu fui chamado para o Senhor, não apenas para me aproveitar da glória, mas para espalhar a glória, Senhor. Que lindo, Senhor, é o teu nome, teus planos, que maravilhosos. O Senhor não desistiu do ser humano. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está tocando corações, pessoas estão se sentindo amadas pelo Senhor, valorizadas pelo Senhor. Ninguém aqui é de valor nenhum, Senhor. Ainda que a pessoa ainda não tenha se convertido, mas ela ouviu hoje à noite que o Senhor quer restaurar isso nela. E aí começa a ter a glória, Senhor. Que maravilha poder experimentar até aquilo que Adão perdeu, Senhor. Que maravilha experimentar o que Israel perdeu, Senhor. Transferido a nós. Que privilégio. E ao mesmo tempo, Senhor, que responsabilidade. Não deixa nós ficar quietos, como que escondendo a luz debaixo de um balde. Não, Senhor. A luz que o Senhor acendeu em nós, esse brilho que o Senhor acendeu em nós, de uma vida nova, nós queremos falar, nós queremos demonstrar. Eu quero, e todos que querem podem dizer: eu também quero. Amém, Pai. Por último, e eu não preguei essa parte aqui, a última coisa que nós vamos fazer com a glória: nós vamos receber, nós vamos usufruir, ser abençoados, nós vamos espalhar. E a última coisa, diz em Apocalipse, que nós vamos devolver a glória para Deus. Diz: as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trazem a Deus a glória, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Diz no Apocalipse, todos os crentes do Antigo e Novo Testamento, representados pelos 24 anciãos, eles vão pegar as suas coroas e vão depositá-las aos pés do Cordeiro. Salmo 8 dizia o que era a coroa. Lembra? De glória e de honra, nós, humanos, fomos coroados. Senhor, vamos dizer, o que o Senhor me emprestou durante a minha vida está aqui, Senhor. Não é lindo tudo isso? Não é lindo? Eu, você, podemos participar dos planos de Deus. Não é lindo isso? Um Deus assim é fácil amar, né, irmãos? Não é fácil amar um Deus desse? É como uma esposa que tem um marido excelente, é fácil amar um homem desse. Um homem que tem uma esposa excelente, é fácil amar uma mulher dessa. Quem tem um Deus desse aqui, é fácil amar. Seria por acaso difícil se submeter? Não. Um Deus desse que me entrega a própria presença dele, é fácil amar. Agora, tudo que Deus entrega a nós, vem junto com beleza, grandiosidade, perfeição, poder, mas isso não pode ficar só em ti. Tu tem que disseminar, como que? Espalhar essas sementes. Ah, pastor, nem todo mundo vai aceitar. Você foi chamado para espalhar as sementes da glória. Se aceitarem ou não, isso é responsabilidade de cada um.